aproveitando a sombra do teu barraco. Minha alma é puro sol. Um avião passa, um produto anuncia, acendo um cigarro. Tudo parece ter um pouco de magia. Vacas no pasto a ruminar, histórias e desejos. A sujeira do mar, asas abertas, eu quero voar. Na minha cabana, tudo é liberdade e amor. Na minha cabana, tudo é liberdade e amor. Exercícios todo dia, a beira-mar. Peixes, frutas à vontade, o sol todo dia vem. Azul, azul, muito azul.